mi esperanza encontrar. E você que traz em tua alma escondida angústias e medo da vida, Jesus pode te ternura e carinho ao teu lado sempre estará. Em você Jesus te espera ansioso, há um lugar maravilhoso, com amor te conduzirá. Em você não sabe que Jesus te neste momento, com as lágrimas enxugar.